ficar sozinho. Hoje se deixa eu tô também. Será que hoje eu consigo acabar contigo? Tava falando pé do ouvido o que eu quero com você. Eu tô querendo, eu admito, acabar contigo. O melhor é você já se preparar. Já tô vendo aonde isso vai parar. Nossos corpos dançando na horizontal, nada vai separar. Essa noite você não vai. Fazendo assim. Fazendo assim. Fazendo assim. Fazendo assim. Fazendo assim. Me leva, passou tanto tempo e você ainda me espera. Agora eu cheguei, você sabe, já era. Tudo ainda é pouco, é amor, já era. Eu sei te entender, eu consigo enxergar a gente acontecer. Gosto de imaginar, imagina fazer. Só eu e você, a noite vai te explicando. O melhor é você já se preparar. Já tô vendo aonde isso vai parar. Nossos corpos dançando na horizontal, nada vai separar. Essa noite você não fugir de mim. Vou te hipnotizar, deixa maluquinho. Eu vou jogando sujo pra te provocar. Fazendo assim. Fazendo assim. Fazendo assim. Fazendo assim. Fazendo assim. Fazendo assim. Fazendo assim. Vi que você tá sozinho. Coincidência, eu tô também. Será que hoje eu consigo acabar contigo? Eu vou falando pé do ouvido o que eu quero com você.